Filho, o dia está trazendo alegria e vida. Hoje é o seu aniversário. E na missão de amar você, quero desejar sorte e muita sabedoria ao longo do seu viver. Que essa nova idade, filho, venha mudar os rumos da sua sorte, dos seus sonhos e da sua alegria. Parabéns! Que Deus possa sempre estar do seu lado, iluminando seus passos e conduzindo sua vida ao sucesso que você merece alcançar sempre. Estou torcendo para que tudo continue dando certo para você e que a vida comece a reservar bons acontecimentos a cada novo amanhecer. Feliz aniversário, filho. Que esse dia seja tão especial quanto o orgulho que sinto de ser seu pai, o pai de um filho como você. Parabéns!